ti. Pensa tu em mim. Hoje o dia tá tão escuro e com medo do futuro preciso de ti. Para vencer temos que aprender a guardar todos os beijos na caixinha dos desejos. Preciso de ti. A primavera chegar, não podemos abraçar. E o arco-íris não tem cor. Mas é hora de ajudar, de pensar e confiar que tudo vai ficar melhor. Fica em casa e acredita na coragem infinita de quem está a cuidar de nós. O verão vai chegar, voltaremos a abraçar e o arco-íris vai ter cor. Oh,

fico meio perdido quando tu te vais. É o meu castigo quando tu não estás. Fico meio perdido quando tu te vais. É o meu. Muito bom dia, amigos da Rádio Arcanciel. E lá estamos mais uma vez com a emissão Portugal em Festa na minha companhia. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem. E hoje somos quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Feriado em Portugal, dia dos Camões. É tão bom ter-te. E faz um ano que a nossa seleção ganhou a Liga das Nações também. Só para ti, poder-te adorar. Então espero estar tudo bem por aí. Beija, só para ti, que estão prontos para ouvir a minha música portuguesa. Cada noite que eu passo. Vamos lá festejar com música e com anedotas. Saudades. Até o meio-dia. Vivo preso no teu olhar. No programa, muita música variada e sem esquecer as nossas anedotas. Vem, amor, vem. E hoje não teremos a nossa Dona Carolinas, mas teremos outras. E já são 9 horas e 35 minutos aqui na Rádio Arconciel e continuamos sempre com Luís Manuel. Renasci! Chorei saudades de ti. Vivo preso no teu olhar. Sou louco por te amar. Preciso de ti. Vem, amor, vem comigo conquistar outro mundo, outro lugar. Nada me fará parar, porque eu renasci.

chegou a hora, de nos rir um bocado. E vamos lá com a anedota, uma anedota lentejana. Vamos lá nos rir um bocado, que rir faz bem. Oh, estás quais? Escuta! Era uma mulher, estava casada, mas o marido era caixeiro viajante. Parava pouco tempo em casa. E ela agasalhou-se com um vizinho e combinou: quando meu marido for embora, é pendura um corno lá fora, podes vir. Quando o marido tiver recolhido, o corno é encolhido. E aquilo estava a correr bem. Mas o marido, uma vez, dá-lhe umas saudades dela e bate-lhe à porta. Oh, menina Florentina, essa flor que em meu peito domina, seu amante delirante de viagem chegou neste instante. Já cá está o tiro-lirulim, tiro-lirulé. Já cá está o tiro-lirulim, tiro-liruló. Já cá está o tiro-lirulim, meu amor, tiro-lirulim, abre a porta. E oh, branca flor, tás quais? Oh, assim que ele bateu à porta, ela abriu-a. Surpresa! Não estavas à espera. E ela disse: de ti não estava. Deitarem-se. Oh, não teve tempo de tirar o corno. O vizinho espreitou, viu o corno ligado, disse: olha, vamos embora, vai-lhe bater à porta. Ela nem mugia. Acorda o marido: ai, mulher, quase 4 da madrugada, quem é que bate a esta hora? Isto deve ser uma alma penada. Vai lá jogar uma reza daquelas que a tua mãe te ensinou. E ela vai, aproxima-se da porta e do lado de dentro diz: oh, almas do outro mundo, e de processo em retorno, o meu marido chegou às 4 e esqueci-me de tirar o corno. Já cá está o tiro-lirulim, meu amor, tiro-lirulim, abre a porta. E ó, oh, branca flor, FM en couleur. En couleur. Depois de Cana Verde, seguimos com o jovem artista Cris Quintinho. Viva Portugal! E viva Portugal! Quem não conhece os belos campos do país, tem tanto encanto, tradições e quem o diz? El Zé Povinho que conhece mais que nós. O cheiro a fado dá mais timbre à nossa voz. Os descendentes dos guerreiros portugueses são os heróis, mesmo que seja a trabalhar. De sol a sol, mas a guitarra tantas vezes vai ajudar o copo tinto a repousar. Viva Portugal, viva a nossa gente. Viva Portugal e o sol tão quente. Viva a nossa terra, viva o Zé Povinho. Com vinho na adega, viva o São Martinho. Viva Portugal, viva a nossa gente. Viva Portugal e o sol tão quente. Viva a nossa

Hoje eu não fico sem te ver.

je hais. Comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Mas não pensando nos beijos que eu te dei no teu coração. É como se já me pira a mer. Je senti la grande voile e j'ai glissé sous le vent. É como se já quittei la terre. J'ai trouvé. Je l'ai suivi à l'instant. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi. Alors, une personne m'a appelé pour voir si je pouvais passer un sketch français. Et j'ai recherché et j'ai trouvé, parce qu'il ne faut pas oublier notre public français. Hein. Alors, écoutez ce sketch-là de Jamel. Recevoir. Eh ben, comme ça fait 7 ans que tu ne m'as pas invité. Je me suis permis de le faire, hein. Et oh là, ça m'a surpris, je suis très heureux de te voir. Ouais, c'est sûr que là, tu peux pas dire le contraire, hein. On est d'accord. Mais ça me fait kiffer, je m'y attendais pas. Ouais, je sais, ouais, moi-même, je m'y attendais pas à rentrer comme ça, tu vois. Tu vas nous faire un sketch? Un quoi? Un sketch. Un sketch? Ouais. Tu fais des sketchs, toi, encore, Jamel? T'es sérieux? Des sketchs? Je chante maintenant, moi, Jamel. C'est fini, les sketchs. C'est la vérité. Je suis juste venu te saluer ici dans ta maison, dans ta casa, la casa des Jamel. Hein? Tu connais la chanson de la série, hein? Una mattina, mi son svegliato, oh bella ciao. T'as compris ou pas? Tu chantes, il kiffe. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des sketchs? Mais dites-moi pas que c'est pas vrai! De la merde! Il kiffe les chanteurs! La vie de ma mère, depuis que t'as fait les enfants, tu te prends pour Francis Cabrel, ça y est! Hein? Oui, c'est vrai, ouais, j'adore Francis Cabrel, évidemment! Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits! À vous! Voilà! Est-ce que toi, dans les sketchs, tu peux dire à vous? Je peux pas, on est d'accord. Je s'occupe de toi, je s'occupe de rien. À vous. C'est vrai, non, mais il a raison. On est d'accord ou pas? Sérieux? Non, oui, c'est vrai. Non, moi, c'est vrai, il a raison. Mais oui. Je savais pas pensé que ça serait vrai. Non, c'est incroyable, ce pouvoir. Mais t'es sûr que tu vas pas faire un sketch? Non, Dja-Dja. Y'a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja. En Katchana, baby, tu dead ça. Yo, air. Amigos, fala Luiz Jorge. Fiquem com a minha música e não se esqueçam de ouvir a Rádio Arcanciel. Um grande abraço e até breve. E voltamos à música portuguesa com Luiz Jorge, com o tema Corrente de Graus. Vem, vem, vem, vem, são 40 graus de febre. 40 graus de febre. Apaga este calor, vá lá por favor. Diz-me, meu amor, tu me vais cuidar, não me vais enganar. Eu só quero melhorar. Subir a tensão, dizer pois então que é teu meu coração. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Eu sou o Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na rádio Arc-en-Ciel. World. I said one, two, three. todos queremos a linda mulher ao nosso lado para a vida fazer. O complicado é poder escolher, pois elas são todas de enlouquecer. Sou Helena Correia. A minha música passa na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos. E vamos lá com Helena Correia. Ai, ai, ai, que calor! todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos e abraços do vosso amigo. E continuamos 11 horas e 52 minutos aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Perdemos os. Sempre com a minha música portuguesa, Jorge Guerreiro, deixa-me te levar. Deixa-te levar, deixa-te levar. Quero beber do teu beijo, do teu olhar mergulhar. Mergulhar, mergulhar. Fomos feitos por medida, a vida é para ser vivida. Nem sei, nem sei, nem quero saber como é que tu vais fazer. Só quero que siga, que me castiga, que ninguém te investigue. Nem quero saber o que é que tu vais dizer. Deixa-te levar, vamos aguentar, disfrutar, pero ilegalizar. Oh! Deixa-te levar. Essa noite que termina. Ai, ai, ai, ai, ai, quero-te amar. Deixa-te levar. Deixa-me levar outra vez. Ai, ai, ai, ai, ai, deixa-te levar. Deixa-te. Beijar tua boca, passar uma noite louca. Quero viver a paixão. Tu e eu a fazer magia. Há quanto tempo não sentia bater meu coração. Nem quero saber como é que tu vais fazer. Só quero que sigas, que me castigas, que ninguém te investigue. Nem quero saber o que é que tu vais dizer. Deixa-te levar, vamos aguentar, disfrutar, pelo entregar-te. Deixa-te levar, em mim confia. Deixa-te levar, ninguém te vai julgar. Entrega-te. Ai, ai, ai, ai, ai, deixa-te levar, deixa-te. Seguimos com artistas que têm um pouco conosco. Maria Lisboa, viver esta vida louca. E vamos lá viver esta vida louca, louca, louca. Carlinhos. Porta-te bem, rapaz, eu porto-me sempre bem. Com Rebeca. Horas e 58 minutos. E é com esta música que vou-me despedir de vocês. Eu, para mim foi um enorme prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês hoje. Eles e elas nada são iguais, enquanto nós queremos curtir o ritmo. Eles só querem... Eu dou-vos encontro quando, quarta-feira, para outra emissão Portugal em Festa, a partir das 9 horas até o meio-dia, com a minha música portuguesa. Nós muitas vezes dizemos que sim, mas os pontos... E não se esquece de sintonizar a nossa rádio. Pois, porta-te bem, rapaz, porta-te bem. Mas... E daqui lá, porta-se bem. Bom fim de semana a todos. Porta-te bem, rapaz, porta-te bem. Tem respeito. Tudo de bom. Que estás a levar. E vou-vos deixar com a RDP Internacional. Mas onde eu mandar? E obrigado a todos vocês. Uma pequena informação: o consulado de Orleans está aberto das 9 às 13 horas, da segunda a sexta-feira, por marcação. E pode marcar das 14 às 16 horas ao 02 38 54 18 65. Elas nada são iguais, enquanto nós queremos curtir o ritmo. Eles são... Daqui lá, portas bem, tchau, tchau, tudo bom, tchau. Sempre nós com cantigas, querem dançar sem outras intenções. Nós muitas vezes dizemos que sim, mas os pontos lúcidos. E agora, Marcelo Rebelo de Sousa já se encaminha para o interior do Mosteiro dos Jerónimos, primeiro para depor uma coroa de flores junto ao túmulo de Luís Vaz de Camões e depois então para se encaminhar para os claustros onde vão ser proferidos os discursos oficiais. Primeiro, Tolentino de Mendonça, José Tolentino de Mendonça, filósofo e teólogo português,